dizer o que é mais bonito. Não dá pra dizer o que é mais bonito. Nada de se comparar. Nada de se comparar. A onda e o mar, a nuvem e o céu, a cor do sorriso, o olhar da criança, tudo tem sua beleza. Do sorriso, o olhar de esperança, tudo tem sua beleza. Beleza mora.